Capítulo 17: Habilidade e Responsabilidade. Habilidade envolve responsabilidade, escreveu o ilustre Dr. McLaren. Essa afirmação está em completa harmonia com o ensinamento das Escrituras. Embora em nossa relação com Deus e nossos companheiros sejamos muito propensos a nos esquecer dela, os seres humanos, desde que sejam compreensivos e justos, reconhecem a habilidade como medida apropriada da responsabilidade. O cego não tem a responsabilidade de ver, nem o surdo de ouvir. Até o governo mais opressor impõe aos seus cidadãos apenas impostos que julga que tenha condições de pagar. Exigir mais de um ser humano é destruir essa habilidade que ele possui. Qualquer governo que exija de seus cidadãos mais do que são capazes de pagar prejudicará totalmente sua arrecadação de impostos e trará destruição sobre si. Em uma passagem estranha, porém extremamente significativa das Escrituras Sagradas, lemos que Deus julga os homens de acordo com o entendimento deles. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Atos 17, versos 30 e 31. Se conforme a passagem diz, Deus não levou em conta os tempos de ignorância antes da vinda de Cristo, seria exagero acreditar que agora ele não leva em conta os lugares que ainda não sabem que ele veio. Isso não quer dizer que, por ser tolerado a ignorância dos homens dos tempos antigos, Deus os tenha absolvido de toda a responsabilidade. Não, porque sempre há a luz da natureza, bem como a luz da consciência, que se tornam efetivas porque chegou o mundo à verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João 1, verso 9. Paulo esclareceu esse assunto a nós quando escreveu: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Romanos 2, verso 12. A idolatria é um pecado grave e destrutivo, onde quer que ela seja encontrada. Mas a chegada de Jesus Cristo como a luz do mundo levou qualquer desculpa embora e que os homens pudessem apresentar e tornou-se imediatamente responsável para que se voltem para Deus e abandonem os seus ídolos. O mesmo se aplica a todos os lugares onde o Evangelho é pregado. O pagão não é inocente antes de ter ouvido o Evangelho, mas sua responsabilidade é grandemente aumentada depois de tê-lo ouvido. O princípio que estamos discutindo, embora envolva responsabilidade pela verdade recebida, vai muito além disso. Envolve também nosso dinheiro, tempo, talento e oportunidades. Os políticos e os economistas americanos de hoje estão falando sobre o nosso padrão de vida sem precedentes, nossa renda alta, nossas conveniências na ponta dos dedos e nossas altas contas bancárias. Apesar da escassez temporária de emprego, todos esses fatos são verdadeiros e em uma proporção que não se vê em nenhum outro lugar no mundo, com exceção de nosso país amigo e irmão do Norte, que, a meu ver, desfruta de uma prosperidade igual à nossa. Como coparticipantes de uma economia próspera, nós cristãos não podemos esquecer que habilidade envolve responsabilidade. Possuímos mais do que nossos pais possuíram e somos, portanto, capazes de fazer mais do que eles por nós concidadãos. Corremos o risco de não levar isso em conta. A renda maior pode ser considerada de duas maneiras. Primeiro, eu ganho mais, portanto, posso gastar mais e me divertir mais. Segundo, eu ganho mais, portanto, sou capaz de ajudar mais pessoas e auxiliar na evangelização de mais tribos e nações. É perfeitamente natural usar o dinheiro para alimentar a carne e viver no luxo. E o erro está exatamente aí. Harmoniza-se com a natureza humana pecaminosa e faz parte da essência do egoísmo e do pecado. Aceitar um ganho maior como meio para acumular tesouro no céu está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Todo cristão que enfrenta o problema de alimentar a carne e viver no luxo deve considerar, em espírito de oração, que sua responsabilidade é maior diante de habilidade maior. Uma palavra deve ser acrescentada a respeito dessas habilidades que chamamos de tempo, talento e oportunidade. Elas não são iguais entre todos os cristãos. E se pensarmos por um momento de modo santificado, concluiremos que as exigências de Deus não são iguais para todos. De um rebanho maior, o pastor espera uma quantidade maior de lã, e de uma árvore maior esperamos colher mais frutos. A regra para a responsabilidade individual foi exposta por Pedro. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá. 1 Pedro 4, verso 11. As palavras de Paulo concordam com as palavras de Pedro. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, verso 13. Alguns cristãos morrem jovens, outros duram mais, e como velas altas queimam até o fim. Os primeiros têm uma quantidade menor da habilidade chamada tempo, e por esse motivo sua responsabilidade não é tão grande. O tamanho da mente humana, as oportunidades que desfruta e os talentos que recebeu determinam sua responsabilidade perante Deus e seus concidadãos. Embora o tamanho e a quantidade do fruto que a vida produz variem, espera-se que a qualidade seja igual para todos. Ser santo é dever e privilégio de todo cristão verdadeiro. Habilidade é algo mais, e os dois nunca devem ser confundidos.